Ele chegou, o talentoso e querido DJ Magno Calado, tocando sempre na moral. DJ Magno Calado, tocando pra você agora. Da boca! Em meu mural tem o seu nome, escrevi tudo sobre nós. E no cantinho o telefone, quando eu chorar vou te ligar. Vejo no sol o teu sorriso, sinto na brisa um beijo teu. Se você não ligar eu ligo, eu quero ter você aqui. Coração já transbordou, você precisa voltar. Super DJ Jean, meu bem, toca pra mim que ele não voltou. Acalma o meu coração. Super DJ Jean.